do Jardim Iracema em Caxias. Valeu, seu Nilson, obrigado pela participação, tudo de bom. Bom dia, Felipe, gostaria de ouvir Pedro Bento Zé da Estrada, Mágoa de Boiadeiro. É, vai para todos que estão ligados na rádio mais top da Serra. Bom domingo, guri. Valeu, dona Marita Bertol. Faceira uma barbaridade, hein? Um beijo, um abraço para você. Quem mais? Bom dia, Felipe. Chegou o domingo, estou ouvindo Alma Sertaneja na Queridaça. Meu nome é Ademir Polo. Queria oferecer uma música para a esposa Carla e para o meu pai João. Feliz ano novo com muito sucesso para todos nós. Amém, aquele abraço. Bom dia, Felipe. Caleixo de Antônio Prado. Gostaria de te desejar um feliz ano novo e, se possível, pedir Chico Rei Paraná, Paredes Azuis. Eu ofereço para todos os ouvintes, em especial minha mãe Sueli e o meu filho Pietro Carleixo. Obrigado. Valeu, Caleixo. Obrigado pela participação também. Bom dia, Luiz Bezutti, de Flores da Cunha, e a Maria Lindonese de Caxias, curtindo as férias na casa do filho Ezequiel Bezutti, da Nora Jucineia, em Xaxim. Coração Verde do Oeste Catarinense e ouvindo as Solares pelo aplicativo. Valeu, seu Luiz. Abraço pra você, abraço pra dona Maria, abraço pro seu filho Ezequiel, a Nora Jucineia e toda a galera em Xaxim, Santa Catarina, terra boa, o Coração Verde de Santa Catarina. Mais recados aqui. Bom dia, Felipe. Manda a música da Roberta Miranda, Onde Mora o Coração, pra todos os que estão na escuta na Solares. Valeu, tia. Um grande abraço, tudo de bom. Seu Ademir Tomás, obrigado pela participação. Quem mais aqui com a gente? Nosso amigo, nosso vereador eleito de Flores da Cunha, que toma posse aí no dia primeiro, seu Marcelo Golim. Fala, meu querido, bom dia. Bom dia, Felipe, tudo bem? Passando aí pra parabenizar teu programa aí, né? Eu que fim dando mais um ano. Agradeço, né, a audiência, hein? E que 2025 aí continue dando esse brilho ao programa aí, né? Com se a Deus quiser. Locução, hein? Que é isso? E deixa os nossos domingos aí mais alegres, tá bom? Se puder aí tocar Bruno e Marone, hein? Nossa Senhora Aparecida, a gente agradece, tá bom? E 2025 seja de mais conquistas, muita saúde e muita esperança. Amém, valeu, meu um querido. Abraço, Marcelo Golim, nosso vereador eleito em Flores da Cunha, toma posse agora, né? Quarta-feira. Sucesso aí pra ti e aos colegas, né? Os 9 vereadores de Flores da Cunha, né, que serão empossados junto com o prefeito e vice-reeleitos. Galera, um abraço, sucesso aos novos vereadores e à gestão reeleita em Flores da Cunha também. Abraço, seu Euclides Schiaverin, felicidades, tudo de bom, um bom fim de ano e feliz ano novo também. Bom dia, Felipe, é o Tite de Antônio Prado, estamos mateando, faz um favor, Teodoro e Sampaio, casaco verde. Bom fim de ano a todos, obrigado. Valeu, tia, obrigado pela participação, tudo é bom. Quem mais está ligado com nós aqui, documento encontrado, seu Anderson Schneider mandou um recado para nós. Bom dia, encontrei a carteira de habilitação na proximidade do rancho do baile de Olívia Andréia dos Santos. Se alguém que conhece essa guria estiver ouvindo, aí encontra-se em minha posse esse documento, aqui no Bar Serrano, Caxias do Sul. Tá bem, então, Olívia Andréia dos Santos, foi encontrado o teu documento. Tá com Anderson Schneider. Se alguém conhecer a dona Olívia Andréia dos Santos, entre em contato com nós, que nós está com a carteira de habilitação. Mas já tá vencida, viu? Eu acho que vence. Validade 7 de maio do ano passado, hein? Agora também, se não achar, não tem problema, viu? Vai ter que fazer outra de qualquer jeito. Agora são 8h41, gente. 8h41 tá chegando. Abraço pro meu amigo André Darcy da Silva. Se fala André Darcy da Silva, ninguém conhece. Agora, se eu falar o Araponga, o meu amigo da eletricista da Prefeitura de Flores da Cunha, um abraço pra ti, meu parceiro. Sempre ligado com nós aí na Solares, né? Tudo é bom. Valeu, tchê. Abraço pra ti, abraço pra toda a família, especialmente pro nosso amigo, o Ratão, né? O homem do milhão, seu Francisco Bassanese, sempre apaixonado. Chegando César e Paulinho e a noite maravilhosa aí pra você. Valeu, gente, bom fim de ano e que 2025 seja um ano de muitas conquistas, né? E se for um ano de mudança, já vão começar comprando um caminhão, né? Porque 2025 parece que é o ano da mudança, né? O ano da mudança, então vão comprar um caminhão pra fazer dinheiro. Investe nisso, Ratão, abraço. deliciosa também. Quanto frio passei esperando, meu bem, teu calor. Nesta noite eu quero marcar nossa vida com muito amor. Solares FM. Mais um ano está chegando ao fim. E esse é um momento de alegria e agradecimento. Desejamos que seu Natal seja repleto de alegria e que 2025 seja um ano de sucessos e conquistas. Boas festas e um feliz 2025. São os votos de Arley Betiolo Empreendimentos Imobiliários e Família. A todos os clientes, funcionários, fornecedores, familiares e amigos. Desejamos a todos um Natal repleto de momentos especiais e um ano novo cheio de realizações. A sua confiança e apoio foram essenciais para nós neste ano. Agradecemos sinceramente e esperamos continuar a sua parceria em 2025. Feliz Natal e um próspero ano novo. Mensagem de Bus Company em Caxias do Sul. A seus funcionários, fornecedores e amigos. Que o espírito do Natal traga paz e união. Que sua celebração seja cheia de felicidade e que o ano novo venha carregado de novas conquistas e alegrias. Desejamos a todos boas festas e um feliz 2025. Mensagem de KGK Games, em nome do Elias e família. Deseja um feliz Natal e um feliz Ano Novo a todos os clientes, funcionários, fornecedores, familiares e amigos. Construtores Lavieiro lembra, é tempo de traçar novas metas, de transformar desejos em ações e aproveitar as novas oportunidades. Que esse Natal venha cheio de boas energias, saúde e amor. Esperamos ter você com a gente no próximo ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo e boas festas. São os votos de Construtores Lavieiro a todos os clientes, funcionários, fornecedores, familiares e amigos. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Mobiliário e da Construção Civil de Flores da Cunha lembra: o Natal e o Ano Novo são datas que convidam a celebrarmos as conquistas e estarmos ao lado de quem amamos e expressarmos nossos votos de felicidades, amor e prosperidade. Feliz Natal, Feliz Ano Novo são os votos de Adalto Souza Lima, o Maranhão presidente, e toda a diretoria, a todos os associados e seus familiares, aos funcionários, fornecedores, familiares e amigos. Sou Elisandra do bairro Pio X, sempre grudadinha com a Rádio Solares, a queridaça da Serra. Alma sertaneja. Pra matar a saudade. Vamos matar a saudade de mais um sucesso aqui na Solares, no nosso Alma Sertaneja. Tem Altair e Alexandre. E as doces palavras. 8h48. Aquelas emoções bonitas na minha cabeça. Hoje me tiro o sentido, só penso em você. Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos. Foi tão lindo amar até o amanhecer. Sua voz macia me dizia coisas que eu guardo até hoje no fundo do meu coração. Com emoção, suas doces palavras vindas com emoção. Faz de mim amor, tudo que você quiser, quero ser seu prazer. Vou me entregar em seus braços, deixar me bonita que vem de você. Faz de mim amor, tudo que você quiser, quero ser seu prazer. Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver pela magia bonita que vem de você. Ser seu prazer. Seu prazer. Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver pela magia bonita que vem de você. Altair e Alexandre nas Solares e as doces palavras. 8h52. 8h52, bora pro recado da galera. Antes disso, mandar um abraço pros meus amigos da Agrocomercial Floreio. Lembrando, gente, se você quer dar mais vida pro açude, o lago ou até um riacho que passa aí na tua propriedade, então conheça Agrocomercial Floreio, onde você encontra mais de 15 espécies de alevinos, entre os exóticos, nativos e ornamentais. Isso tem, né, talvez aí um um espaço especial que tu quer colocar peixes aí na tua propriedade, na tua casa, então fale com o pessoal da Agrocomercial Floreio, eles têm muito mais do que peixes. Agrocomercial Floreio, na Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, 1075, no bairro Charqueadas, ou mande um WhatsApp para 99183-7564. Agrocomercial Floreio, paixão pela terra, orgulho em ser gaúcho, atendendo toda a Serra Gaúcha, atendendo todos vocês, amigos ouvintes. Tem recado aqui, deixa eu ver. Bom dia, abençoado. Boleia uma da Roberta Miranda, obrigado, aquele abraço, tudo de bom do meu amigo Tiririca. E abençoado, tem uma música que não é do teu tempo, dá uma garimpada aí. Secretária de Sucesso do Jean Júnior. Vou campear, viu? Abraço, Tiririca. Se possível, já trago pra ti essa moda aí. Quem mais, meu amigo Diego Becker? Bom dia, Felipe. Tudo certo? Felipe? Tudo certo, tio. Toca pra nós aí aquela lá do milionário José Rico. Aprendi a viver. Opa! Ou pode ser Meu Martírio também, que é boa. Tá bom, Felipe? Ótimo domingo a todos aí. E tudo de bom. Diego do Riz. Valeu, obrigado. Tchau, obrigado. Maravilha. Aquele abraço também. Bom dia. Toca a Menina da Aldeia na voz da mulher, de uma mulher. Somente a Alessandra Paz gravou em 2023. Mauro de Bento. Valeu, seu Mauro. Obrigado pela audiência. Vamos campear, ver se a gente encontra essa moda aqui na Solares. Abraço, tudo é bom. Bom dia, Felipe. Como não curto datas de fim de ano, fico quieto. Já tô no meu canto. Para nós, couro de boi. Para nós ouvir um feliz 2025 para todos. Seu Valdemar, motora de aplicativo em Caxias do Sul. Pois é, né? Tem muita gente que não gosta, né, das festas de fim de ano, né? Não gosta muito do Natal. Às vezes é uma recordação triste, né? E, claro, quando a gente perde o ente querido, os nossos pais, a nossa família, às vezes um filho, a esposa, o esposo, né, um irmão, a gente fica muito triste e as festas nunca mais são as mesmas, né? Mas, aos pouquinhos, vamos nos reerguendo e reconstruindo as nossas vidas, né, seu Valdemar? Um grande abraço e tamo junto, se Deus quiser, em 2025 também. Quem mais aqui? Bom dia, Felipe. É a Salete Fortunati, feliz ano novo pra você e tua família, tudo do melhor pra vocês, com muitas bênçãos de Deus. Obrigado, abraço, Saletinha. Eu sempre digo o seguinte, olha, eu desejo em dobro o que desejam pra mim. Se me desejam o bem, que chegue em dobro até vocês. Se for o mal, né, Deus se encarrega de fazer a sua parte também, né? Cada um com seus problemas, que nem diz meu amigo. Grande abraço, tudo de bom, que Deus nos abençoe, abençoe a você, ao seu Lourenço, a toda a família, todos os amigos e amigas também, com certeza. Aquele abraço também, bom dia, Felipe. Gostaria que você tocasse a música do João Ricardo e Cristiano, A Grande Fortuna, e oferece para todos os milhões, opa, olha só, milhões de ouvintes da Solares, em especial para minha mãe e minhas irmãs Neuza e Inês, que estão te ouvindo em Floripa. Opa, Isaac, coisa boa. Ei, pessoal que tá ouvindo a gente pelo aplicativo em Florianópolis, em Floripa, Santa Catarina. Agradeço de coração pelo belíssimo programa que você faz na Queridaça aos domingos de manhã. Feliz ano novo para todos, seu Ademir do bairro Serrano, ouvindo a gente também em Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha. A galera tá chegando, tá fazendo a festa com a gente. Bora lá, 8h55. O pessoal tá pedindo aqui, Jean e Giovanni, com a mensagem errada, vou dar um jeito, vou encaixar pra ti, Dona Dalva Cândido de Oliveira, um beijo, um abraço pra ti, tudo é bom, guria. Tamo junto aqui na Solares, 8h56, quase 8h57. Bom dia, Felipe. Presídio sim, escolas não, lamentável mesmo, né, seu Marciano Costa? Esse é o nosso Brasil, né? Esse é o nosso Brasilzão. Presídio tá fartando também, assim como escolas, hospitais, unidades de saúde, né? E o dinheiro vai canalizado para onde não precisa. Jesus, 8h56, gente, obrigado pela audiência, você do 88.3. Agora tem a missa dominical ao vivo direto da Igreja Matriz de Antônio Prado. Você da 99.1, segue comigo ao longo da próxima hora no Alma Sertaneja. Gente, um abraço para todos. Chegando às paredes azuis com o Chico Rei Paraná e o Marciano aqui pra vocês. E eu só digo o seguinte, olha. Se não arrepiar é modinha, mas se arrepiar é modão. Você é do 88.3, semana que vem tamo de volta, viu? O nosso Alma Sertaneja aqui na Solares, na melhor da Serra, sua melhor companhia. Bom domingo, às 10 horas tem churrascão da Solares. Enganar meu coração. Acreditar sem merecer. Olha aqui, pintamos de... A partir de agora, na Solares, a missa dominical. Oferecimento: Perbone Importado, Bari Transportes, Eletrônica Ferri. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Podemos sentar um momento. Quero saudar a todos vocês aqui presente na Igreja Matriz de Antônio Prado, saudar os que nos acompanham pela Rádio Solares, também pela página do Facebook da Paróquia de Antônio Prado, a página do YouTube. Hoje saudar o Padre Álvaro, seja bem-vindo Padre Álvaro, que preside a nossa liturgia. Padre Álvaro é filho de caminhoneiro e por isso foi convidado de modo especial para presidir esta missa da 40ª Festa dos Caminhoneiros de Antônio Prado. Saúdo também o Gelson, que é o presidente da Associação dos Caminhoneiros, e em nome dele quero saudar e acolher com muito carinho todos os nossos caminhoneiros de Antônio Prado. Antes de nós darmos sequência na missa, nós teremos agora um histórico para entender e acompanhar o processo da caminhada dos caminhoneiros. Então, uma boa celebração para todos vocês. Neste dia de festa, para toda a igreja em que celebramos a Sagrada Família de Nazaré, queremos unir nossas orações pelos 40 anos da Festa dos Caminhoneiros de Antônio Prado, celebrando passado, presente e futuro aos pés do altar do Senhor. A Associação dos Motoristas foi fundada em 11 de maio de 1985, tendo como primeiro presidente o Sr. Clóvis Pedro Zulian, que dirigiu a entidade por 17 anos consecutivos. Em 2002, foi eleito o Sr. Roberto Schocchetto, por um período de 6 anos. E desde 2009, está à frente da associação o Sr. Gelson Antônio Guinzel. Nestes 40 anos, a associação se consolidou como uma das maiores entidades do município, com sede própria e parceria com as demais instituições de Antônio Prado. A primeira edição da Festa dos Motoristas aconteceu na Capela do Borgo Forte. De 1986 a 1998, as festas aconteceram no Salão da Gruta. E a partir de então, com a construção do Centro Municipal de Eventos, as festas lá ocorrem. Ao longo destes anos, a festa é um momento de confraternização entre motoristas e suas famílias, comunidade pradense e da região, destacando sempre a religiosidade e a fé através da missa solene, procissão motorizada e bênção aos motoristas, lembrando o passado, o presente e o futuro. Vamos escolher as bandeiras trazidas pelos primeiros presidente, o atual presidente e um filho do motorista, que projeta o futuro desta categoria. Também acolhemos os nossos padroeiros, Nossa Senhora Aparecida, Santa Catarina e São Cristóvão, cantando. minhas as saudações do Padre Cleiton, mas de um modo todo especial a Associação dos Caminhoneiros nessa 40ª festa. Agradeço ao casal Valdemir e Odete Ticoneto. Agradeço, me purgantearam uns 3-4 meses para conseguir. Tivemos sorte que hoje tenho dois padres scalabrinianos de férias em Protásio Alves, então estão eles celebrando com o povo lá. Sou pároco de André da Rocha, pequeno grande pago, menor município do Rio Grande do Sul, e de Protásio Alves ao mesmo tempo. Num lado de chapéu de barbicacho, no outro lado de chapéu de palha, né? É vida de padre, missionário, tem que se adaptar às diversas culturas. Uma alegria para mim, por ser filho de caminhoneiro. Quando nasci, meu pai pediu a um vizinho que ficasse, que dirigisse para ele o cara chata lá, porque ele tinha que ficar em casa para o nascimento do filho. Depois, até os 13 anos, então sou da família Sander Pinzeta, então até os 13 anos, nosso pai era caminhoneiro e eu vivi a infância de filho de caminhoneiro, que esperava ardentemente o retorno do seu pai, depois de ir ao Nordeste pela estrada de chão e ouvir as histórias, as aventuras, os acidentes dos quais se livrou, as dificuldades daquele tempo heróico em que os caminhoneiros tinham muita solidariedade e cada um deles era praticamente um mecânico na estrada, porque os caminhões exigiam muito que eles soubessem a mecânica deles e se virassem às vezes no meio dos sertões para resolver seus problemas. Então me sinto assim muito solidário com vocês, né? E estamos aqui para colocar tudo no altar do Senhor. Peçamos perdão de nossas falhas. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha